leva na lagoa. A espera do peixe pra pescar. Nesse dia a pesca não deu boa. Chegou a sede só cobra solta. Olha se encontrar. caralho, todos da minha quebra. Todos chegados, todos da minha quebra. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. We'll be right back.

comemorado como um gol pelos torcedores do Barcelona. Thank you. Hello? Hello? It's all around us. My way, and this is where we've ended up. And it's all because of me that we're here now, hungry, cold, and hunted. We'll be right back.

son is dead. In case you do.